tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Shimmer in your eyes, time at all. I would change my life for you. Happiness settles where you are. Anytime at all, I would choose to stay with you. Togetherness is not so far. I love you so. That is why. cansado de sofrer. Já cansei de apanhar da vida. Chega de viver só me machucando o coração. Quer uma saída? Tô sozinho sem ninguém. Coração à procura de alguém que queira me amar. Faço qualquer coisa só pra ter de novo a paz. Entrego o meu coração pra quem der mais. Quem dá mais por esse coração que sofre sem ninguém, que precisa de um carinho de um alguém? Quem dá mais? Quem dá mais? Tá preso dentro de mim. Quem me quer pra me amar até o fim? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Irmão Tomé. É tão fria essa cama. O Deus, o que foi que eu fiz? Faço tudo só pra achar um alguém que possa me fazer feliz. Me fazer feliz. Quem dá mais por esse coração que sofre sem ninguém? Que precisa de um carinho de um alguém? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais por esse amor que tá preso dentro de mim? Quem me quer pra me amar até o fim? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Ouro e platina. How you